triste. Eu acordei num precipício que é chamado de inferno. Reconheço que minhas ações até mesmo não percebo. Pois sei que este sim, na vida de muitos é um tropeço. Admito e bem sei, e falo sem rodeios. Essa fase da minha vida até mesmo não entendo. Esse homem que vejo no espelho nem eu mesmo reconheço. Essa obra do Senhor de fazer é um anseio. Mas todo o mal da minha vida quer me pôr no cemitério. O Senhor bem poderoso me leva no império. Chega de ser caseiro, vou levar o evangelho. Graças a Deus que estou, ir ao céu eu desejo. Mas meu coração aqui está cheio de insectos. Eu sou um pecador, mas o Senhor me amou, não se importou, me tirou, me lavou e me amparou. Eu sou um pecador, mas o Senhor me amou, não se importou, me tirou, me lavou e me amparou. Parte de mim quer te adorar, mas parte de mim quer decepcionar. Pois o diabo quer me agarrar, mas Jesus Cristo vai me livrar. Parte de mim quer te adorar, parte de mim quer decepcionar. Pois o diabo quer me agarrar, mas Jesus Cristo vai me livrar. Sabemos que a luta é divina, mas eu sou humano e fraco. Fui vendido ao pecado para que eu fosse seu escravo. Até hoje não entendo o que faço. Pois o que quero fazer não faço. O que não quero, isso sim faço. Se faço o que não quero, logo prova que sei o correto. Isso mostra que não sou eu que se desvia do correto. O pecado que em mim habita é que tudo faz. Me incomoda todos os dias e não me deixa em paz. Minha natureza humana contraria a minha vontade. Eu tento fazer o certo, mas ela leva a minha maldade. Pois eu não faço o bem que quero e isto me incomoda. A falsidade em mim já está a ficar na moda. Mas eu sei que existe alguém que tem grande poder de tornar-me vencedor da carne e me defender. Este alguém é Jesus Cristo, que morreu por mim, que aceitou ser morto para do pecado me ter um fim. Eu sei que bem no fundo do meu coração existe um grande prazer para a meditação. Então lutarei para fazer crescer este prazer. Alimentarei o espírito para a carne não vencer. Aleluia. Parte de mim quer te adorar, mas parte de mim